andrecedesmoral.com.br. Deixou você dormir sozinho e sem amor. Foi onde me encontrou. Pra matar a carência que a ausência dela te deixou. Mas eu não vou conseguir te segurar. Então se veste, vai, vai. Fica se enganando, vai, vai. Fingir que tá gostando. A outra só sabe tirar. Eu me arranco até sua boca. Vai, vai, fica se enganando. Vai, vai, finge que tá gostando. A outra só sabe tirar a sua roupa. Eu te amo, me arranco até na sua boca. Vai. Alô, Johnny, divulgações. Ele é o Mercedes. Estoura uma lua aí, viu? Mercedes, o mural de Amy Koala. Sozinho e sem amor, foi onde me encontrou. Pra matar a carência que a ausência dela te deixou. Mas eu não vou conseguir te segurar. Então se veste, vai, vai. Fica se enganando, vai, vai. Finge que tá gostando. A outra só sabe tirar a sua roupa. Me arranco até sua boca. Vai, vai, fica lá se enganando. Vai, vai, finge que tá gostando. A outra só sabe tirar a sua roupa. Eu te amo, me arranco até sua boca. Vai.